Ilhéus. Controle plano 1, 19 decimal 35, transponde 5015. Continue em 327. Transponde 5015, atendimento crash, um ponto para pushback, saneamento, atendimento 327. Salvador, muito boa tarde, azul 4065. Azul 4065, mantém fone espera do 10. Golo 396, no solo 29, ligue 20 pela direita, chama o solo 1219. Direito 1219. Foi bastante travado, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, tráfego avistado, autorizado o pouso. Aguarde pista livre. Posição RG, atacação reta do Juliette, na reta zero, instruções para pouso. Escrito aproximação, reporte 3 milhas, decimal 17. Recebi a decimal 7, trabalha 3 dias, a carteira da 7, Alfa, Vita, Juliette. Paulo, é o gol 1396, boa tarde. Gol 396, boa tarde, autorizado Alfa, chamei da Juliette. Alfa, é Condorado, Juliette, gol 1397. Gol 1907, autorizado ingresso no pátio principal. Portão 1-0. Utilizado ingresso, ataque principal, portão 1-0, gol 1-0-7. Gol 1-649, pronto para a cópia? Pronto, cópia, gol 1-649. Gol 1-649, utilizado Ilhéus, nível de voo 2-4-0. Decola 1-0, primeira curva à direita, no perfil da saída da El, Lida, pós Lida direto Ilhéus. Controle pela 1-1-9-3-5. Acione o transponder 5575, voo 1649. Autorizado Ilhéus, nível 240. Decola da 1-0, curva direita, na saída da El, transição Lida, após o CCC Ilhéus. Controle 1-1935, transponder 5575, voo 1649. Voo 1649, com o atendimento correto, um ponto para o pushback de saneamento. Câmara. É o 7, dá 150, mantendo 1000 pés. Não interferirá com seu pouso. 7 para 3192. Juliette, passa 360 pela esquerda, reposta aceptando, assinal da 1-7. O outro Vitor Juliette está visual com a senhora sobre a final da 1-0 com condições de reduzir para 5-4 para o número 2, se autorizado. Faça um 260 pela esquerda e pode interceptar. Faça um 260 pela esquerda, essa é a Juliette. Então, Juliette, estamos um no solo aos 32, difícil pela direita, chame solo frequência 1219. Juliette Tango Zulu, confirma o pátio. 192, autorizado pouso pista 10, vendo no 40 graus com 049. Pista 3192, baixou e travou. Se aproximou da Juliette, voo no 396. Com 396, autorizado ingresso, parte principal, portão 06. Autorizado Juliette, parte principal, portão 06, 396. Azul 4065, visual contrato na final. Após o pouso do Airbus, já estão autorizados ali em manter. Alfa Vida Juliette, autorizado pouso pista no 7, vento no 50 graus com 04 nós. Obrigado, pouso na cabeceira 127, está captando Alfa Vida Juliette. Juliette, confirmo pista possivelmente molhada. Aqui está cada vento, está molhada, Alfa Vida Juliette. 2 no solo, as 34, limpeis pela direita, chame solo 1219. 3192. Salve Salvador, boa tarde, é o TAN 3192. TAN 3192, boa tarde, 3 ataques via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, TAN 3192. Azul 4065, autorizado decolagem em pista no 0, vento no 70 graus com 059. Decolagem da Siga ainda na membrana. Siga na membrana, confirma o setor de voo. Informação Romeu, justo 03, aguarde um minutinho para a cobra. Tango, formação Romeu, ajuste no 03, aguarde um minuto para a cópia, número 2. Cinco decolados 36, chame o controle 1935. 1935, boa, 4065. Primeiro autorizado, voo local, Salvador, Salvador, decola Dona 7, primeira curva à direita, corredor Axé, 1 no meu pés, controle PN1, 19.35, transponde 0171, Índia Novembro Alfa. Ano restrito, 1 no meu pés, Índia Novembro Alfa. Índia Novembro Alfa, Cudê de Mato Coelho, para o acionamento táxi, torre 18 e soma 62, ajuste no 013. Autorizado para qual nível, senhorita? 360, azul 4065. 360, 4065. Vida Juliette, no solo aos 37, autorizado em casa no pátio 4, reporte levando pista. Lima, X-Ray autorizado, ingressão 7, reporte pronto. Eu vou chamar reporte para o táxi de Novembro Alfa. Então, 3192. Eu sigo, tá 3192. Tá em frente ao gate 04, aguardando o balizador. 7. É livre. Boa noite, boa tarde, tá passando outra tortura. Então, aquilo prossiga. Tá passando outra tortura, 45 junto ao Vistar. 4 horas de tipo de autonomia, solicita acionar. E vê se não reporte para o táxi, acho que o hotel quilo. O acionamento para o portal para o táxi, boa para o táxi. Juliette Azul 4462, descendo pequeno desvio à esquerda, pode estar, pode voar Duna, descendo para 2000. Azul 4462, a partir de Duna, 2 para 2000 pés, que negar no 013. 1013, pode desvio, voa Duna, 4462. Deixo. Salvador, Xané 63 do Bruno, puxa o estacionamento, remota no 3. Xané 3213, puxa o estacionamento, chama para o táxi. Chama para o táxi, 3213. Salvador, boa tarde, é o 55627. FIP 5627, informação Romeu, ajuste no 03, aguarde para a cópia. Direcionar reporte para o táxi, o meu patrão. IP 5491, desce para nível de voo 050. 0491. Autorizado, azul 4462. O F-72, a informação é a Bronco Coriolis. F-5729, a título de treinamento, informa que Salvador está operando visual, procedimento LS X-Ray, pista 10. O vento é 150 graus, 4 nós, temperatura 27, QNH 1013. Desce para nível de voo 060, chegada bom. Ju, nível de voo 190, decola 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, mas Puca Jamo, Jamo direto a Aracaju. Controle operando em 1-19-35, acione um transponder 5033, trip 5627. Autorizado Aracaju, 190, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, perfil Jamo, após Jamo de voo direto a Aracaju. Trip 5627, contingimento correto, um ponto para o pushback estacionamento. O gol no 649, aguarde para dar o seu pushback. Aguarda, gol no 649. Trip 5491, desce para 3000 pés, que na gama 013. 3000, 5491. Patrão, autorizado o táxi, reporte para ingressão no 7. Ashley Max Ruida, cola 242, no controle 1935. Um ajuste no 013. Alfim? Dom Oscar Lima X-Ray. Papatão, Oscar Lima X-Ray, contato radar, nível de voo 060, saída árvore. 060, saída água, Oscar Lima, F3. 4462, complete sinal de Sami Torre, 118, decimal meio. 118,5, obrigado, boa. 35491, desce para 2000 pés, que negar uma 013, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000,491. Juliette, estamos autorizados, atento ao Airbus da Chané. Autorizado em ingresso parte principal, reporte da Lima. 4065. Siga, azul 4065. Cruzando agora 140, possibilidade de voar direto Bridge. Cinco no POB. Está autorizado iniciar o táxi e ingressar via pista até a cabeceira 17, reporte alinhado e pronto para decolar. Cliente, autorizado o táxi via pista, cabeceira da pista 1, certo para o autorizado e pronto. Oi, Salvador, boa tarde, Jané 63, 21, ponte espera no 0, pronto. Jané 21, mantenha a ponte espera no 0. Salvador, boa tarde, azul 4462, final de 4 milhas, estabilizado em ILS com campo à vista, bastante travou. Azul 4462, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus com 05 nós, QNH 1013. Ele pouso 4462. Tem a última aeronave que chamou? A torre? O Juliette, estamos do Lula, autorizado Lima, Mike, Quebec, no ponto de espera da Quebec, chame a torre, 1 decimal 6 dúzia. Acho que o hotel que você sente é pós pronto. Acho que ali uma X-Ray confirma destino. Oscar Lima X-Ray, informe o destino. Oscar Lima X-Ray, nosso plano é local, vamos passar 25 milhas, chamarei para o retorno, ok? Sim. Fala, 35627. Primeiro, chega. Vai voltar a posição por mais alguns, e já chama para o novo. Estamos autorizados o cruzamento da pista 1735 para o Pat 5, reporte levando a pista. Não pode alinhar. Jané 6321 autorizado alinhar e decolar a pista no zero, vento 1570. Alinhar, decolar na 321 no zero. Você anel 6321, autorizado alinhar e manter. Último. Nem manter 6321. Só a frequência livre. ILS 35491. 35491, complete sinal Sami Torre, 118 decimal meio. 36. 6327 com 88 a bordo, 3 horas de autonomia alternando Salvador. 88 a bordo, Salvador, 3 horas, confirma? Confirmo. Bom, hoje é 6327, 3 horas, táxi via Índia, Alfa, ponto de espera, torre 118,62, ajuste no 013. Via Alfa, ponto de espera da 118,62, Paulo Salvador, boa tarde, 4462 Azul, Lima Pista, pela Fox, baixa agora na Alfa, na sexta. Azul 4462, Alfa, chamando a Juliette. Companhia Alfa, chamando a Juliette 4462. 31, para nível de voo 060, chegada a margem. 060, chegada a margem, está falando 2231, com a velocidade de aumento. Baixar travado, pastor externo 5491. 3491, continua essa aproximação, aguarde pista livre. Quilo, mantém a posição. Salvador, boa tarde, Oceania 6327, ponto de espera da 10, pronto. Mantém o plano de espera, Oceania 6327. 3491, autorizado pouso pista 10, vento 170 graus com 059. Sugiro pouso 10491. Oceania 6321, decolada 50, chega controle 1935. 935-6321. A 1010 LS tem muito urubu. Sim. Aparelho 2231, desce para mim de voo 050. 050, passada de 2231. Controle Salvador Batalha, Xanay 6321. Xanay 6321, contato radar, nível de voo 320, saída amplo. Desceu da Arbor, Xanay 6321. Ataque 5627. Azul 4462, vou manter a posição aguardando a ingresso parte principal. Mantenha a posição aguardando o ingresso em parte 4462. Confirme pro 6327, a taxi Bravo está interditada. O Xanay 6327, confirme. Taxi Bravo está interditada. Negativo. Para o retorno. Dado decolar de pista 17, vento 170 graus com 05 nós. Ateliê para a pista 0. Repito, retorno. Então me armou, retornar, ok? Número pronto, vamos começar. 76, descend flight level 060, bounce arrival. Condo 076, descend 760, bounce arrival. É, tive até a posição, então eu não tô na posição aqui, o pátio pro senhor ainda, vou coordenar aqui. Ah, ok, eu vou estar aparecendo aqui o pátio 3, 2 Adolfo aqui, o pátio 3, atento ao sinalizador. Casca Lima X-Ray, vetoração para o curso do localizador, curva direita, proa 060. Curva direita 060, volta a pushback. Visual. Decolado ó, 52, curva esquerda, primeiro terço do campo para cruzamento. Gente, eu toquei o curva à esquerda, faz 76. Rápido pro campo. Acho que é o teu quilo, chave controle 1935. Controle 1935, alfa pro quilo. Tô da casa. Controle Salvador, Papatango, alfa pro quilo. Papatango, Oscar, hotel quilo. Contato radar, nível de voo 180, saída MOMO. Nível de voo 180, saída MOMO, alfa pro quilo. 45729, desce para 2000 pés, Negama 013. Autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. Dando PM30, aporte estabilizado, 729, autorizado ILS. Voo 649, autorizado táxi via Índia, Alfa, ponte espera, torre 118-62 e ajuste no 013. Índia e Alfa, ponte espera, 118-6, voo 1649, obrigado, Alfa. Azul 4462, autorizado ingresso parte principal, portão 03, atento ao bang da Gol. Agora ingresso pátio, velocidade para o portão 3, atento ao patrulho 4431. 2231, redução para 2109. Reduzindo para 2109, Bandeira 22, 3 alto. Solo trip 5627, está pronto para o táxi, 57 a bordo, 4 de autonomia, alternando Salvador. Você a bordo e autonomia? 57 a bordo, 4 horas de autonomia. Trip 5627, autorizado em táxi via parte principal, Índia Alfa, ponto de espera, torre. 1-1-2-6-2, ajuste no 0-1-3. Parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera, 118-6, 35-6-2-7. Está livre, decolagem, 6-3-2-7. Bandeira 2-7, autorizado por decolagem de pista 1-0, vento no 6-0, cross com 0-6. Decolagem 1-0, 3-3-3. Salvador, boa tarde, voo no 649, ponto de espera 1-0. Alcalimax reinforma que irá ultrapassar o curso do localizador, seu novo limite é magnética 130 de Simbra. November Alpha, livrando o eixo e decolagem 97. De November Alpha, decolado ao 56, time controle 1935. 1935, de November Alpha. Controle Papa Romeo de November Alpha, decolou da 97, já atingi manter 1007, corredor axé. Ob 5729, completo sinal, Sami Torre, no noite desse sinal meio. Tudo bem, obrigado. Rui Web 5729, na final, estabilizado, visual com a pista, muito boa tarde. Ob 5729, continua sua aproximação, aguarde pista livre para pousos. Continua lá no pista livre, né, Dona? Do CNM, a 327, decolado a 57, chama o controle 1935. Controle 1935, 6327. 288-260-321. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6327, passou 2000 na da Euleda. Oceaner 6327, contato radar nível de voo 240, saída da EL. Ciente, 6327, solicita se possível nível 180 como final. Ciente, aguarde. Em 10 novembro, alto, mantém as condições usuais, meu pé escorrido, essa é a reporte para da barra. Botar a parada barra de novo em alma. Passaria 2231, vai passar 060 para 057. Sente, desce para 2000 pés, final de alma 013, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Autorizado 2000, 1013, autorizado LS, dá 10, passaria 2231, portaria estabilizado. Salvador, boa tarde, bola 7, tem que ser informação, Romeu. Golo 755, desce para nível de voo 060, chegada bom. 060 na boa. Cargo Condor 576, descendo flat level 050. Condor 076, descendo flat level 050. Confirma só o vento, por favor, cara. 9569, vento no 160 graus com 059. Obrigado, até durante. Uno 649, decolado ao